O combate pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Queridos irmãos, o único combate que o cristão precisa combater é o combate da fé, o de manter uma vida de obediência e submissão a Deus, de perseverança e serviço na fé. Esteja atento sobre as paranoias das batalhas espirituais abusivas muito praticadas por aí. Os chamados pactos com Deus que vão além da aliança de Cristo, através do seu sangue, que é o único e suficiente pacto estabelecido que existe para os salvos para sempre. Lembre claramente que os únicos agentes de poder para lutar de fato nos lugares espirituais por nós são os exércitos dos poderosos anjos do Senhor. Você luta nos lugares celestiais em Cristo, sim, como dizem as Escrituras, e contra principados, potestades e poderes das trevas, mas esta luta é e sempre será no campo da fé, é conhecendo e obedecendo a palavra de Deus em prática vivencial diária, em oração e súplicas ao Senhor para que seus propósitos se cumpram, e vivendo uma vida reta, de obediência e bom testemunho, suportando-o com paciência e vencendo as provas da fé e promovendo a pregação do Evangelho para a salvação de almas. É expulsando demônios e curando enfermos pelo poder do nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Tudo é no campo da fé. Se você vive em oração, obedece a palavra de Deus e prega o Evangelho, você está lutando o bom combate da fé e a verdadeira batalha espiritual, e está combatendo as forças das trevas pela liberação do poder de Deus que acontece através do teu testemunho de fé. A armadura de Deus, Efésios 6 e 11, está descrita claramente como símbolo das virtudes que devemos possuir para este combate. Crer na salvação é ter o capacete, praticar a justiça é ter a couraça da justiça, ter conhecimento e saber manejar a palavra de Deus é a espada do Espírito, perseverar na fé é ter o escudo da fé, ter ciência e conhecimento da verdade que está na palavra de Deus é estar cingido com o cinturão da verdade, e ter conhecimento do Evangelho da salvação, estando pronto para pregar pelo poder do Espírito Santo e a ter as sandálias da paz. Veja o que Paulo disse a Timóteo, milita boa milícia da fé, 1 Timóteo 6 e 12, lutamos sim, até contra demônios, mas isto é através da fé. Além disto são forças e poderes que não competem a nós tratar. Não vire um semideus santo extraterrestre lutando diretamente com forças diabólicas que não cabem a você, fazendo rituais estranhos que poderão te gerar doenças psicossomáticas e até te envolver na prática da feitiçaria inconsciente. Misericórdia. Expulse os demônios, mas pelo nome de Jesus através do Espírito de Deus. Você sozinho não tem poder nenhum e não pode fazer nada, meu querido. Você depende de Jesus, a videira, e você é apenas o ramo que deve obedecer aos mandamentos do Senhor e permanecer na dependência da intervenção dele. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. A parte dos milagres, do poder sobrenatural e da destronação dos demônios, por poderosos que sejam, meu amado irmão e irmã, não se atravesse, é por conta e somente por conta de Deus e dos seus poderosos exércitos invencíveis de anjos. Decretos da Fé. Blogspot.com